sou blecão. Eu sou blecão. Cabeludão. Cabeludão. Sou blecão. Tá vendo? Eu sou blecão. E agora não aguento. Cabeludão. Cabeludão. É daquele jeito, mantenha o respeito, o cabelo é crespo, o corpo é preto, viu direito, então por que passa? Alisante, escova, chapa, se envolve nessa farsa, renegando a nossa raça. Só porque inventaram que é duro, a verdade eu te juro, esse é o passado, presente e futuro de quem tem o corpo escuro. Mas ainda não acho normal, passar um alisante fica legal, prefiro meu crespo natural, transando enrolado ou black pau. Quem é nunca se humilha, cabelo crespo, olho brilha, só em saber que a minha filha com boneca preta que nem a família. Quem alisa parece que esquece, que o crespo sempre cresce, é isso que merece saber que a raça prevalece. Deus é mais. Sou blecão, eu sou blecão. Cabelo da desgraça, cabelo da desgraça. Sou blecão, eu sou blecão. Cabelo da desgraça, cabelo da desgraça. Puxa, estica, assim não vai dar. Teve que cortar o cabelo para poder trabalhar. Ih, lá vai lhe passando, que cabelo da desgraça. Corta essa porra, vai deixar de palhaçada. Deus é mais, já se olhou no espelho. Você é até bonitinho, mas o que mata é o seu cabelo. Não é engraçado pra caralho. Não chega perto de mim, que pra sair vai dar trabalho. Se eu não me esquivar, acaba furando meu olho. Seu cabelo tem insetos, carrapatos e piolhos. Isso é coisa de preto, de ladrão, de maconheiro. Que anda todo largado e diz que temos preconceito. Ah, olha assim no espelho. Não vejo nada. Vejam seus reflexos. Bonito, inteligente. Saca só, sem autoestima. Humano sem complexo. Preto, assumido, fazendo meu protesto. Só quem é louco se identifica. Pode vir, um, dois, três, dois chamando pra briga. E aí, qual que é? Então, vou encarar? Pode vir, chegue mais perto, mas chegue pra soltar. Quer dizer, se pudesse, não, eu arregaço. O único jeito de me derrotar é fazer melhor o que eu faço. Quer dominar alguém? Destrua sua cultura. Se arme de artifício e construa sua estrutura. Demonstre que é comando e que merece obediência. Se não tiver resultado, meu irmão, paciência. A má psicológica que eu ofereço para ti. Se errou, volta do início. Pede pra repetir, desistir. Não vamos, não faz parte do plano. Foram séculos e séculos estudando, observando. Está chegando a hora, é hora de partir. Vamos bater de frente, tamo aqui pra competir. Minha cultura é baseada em quatro elementos. Cabeça é apoio, junte a demais membros. Poxa, me desculpe se está confundindo a sua. O que me fortalece é a autoestima da revolução das ruas. Que nem os Black Powers, 5 mil soldados. O melhor, panteras negras, injuriados, revoltados. Pra até trazer pra nós, convocar meu porta-voz. Seus zumbi, os Palmares e os irmãos na cruz. Quem assume a cabeça em Palmares? 30 mil. Foram tranças na raiz, o resultado ninguém viu. Todo mundo igual, pelo menos na aparência. O ideal é a única liberdade, é a sentença. Eu acho que é isso que fez repercutir. O cabelo solto ou trançado vai ser crespo. Vai ser crespo até cair. Sou blecão, eu sou blecão. Cabelo da desgraça, cabelo da desgraça. Sou blecão, eu sou blecão. Cabelo da desgraça, cabelo da desgraça. Sou filho da mãe África. Sinto falta do meu blecão, do cabelo da desgraça. Agora estou aqui com meu pequenininho, cabelo duro de responsa, pronto para o desafio. Junto com meus parceiros para a guerra no empenho, enfrentar todos os racistas do território brasileiro. Armado da mente, os dentes, guerreiros, afros, descendentes. Televisão, primeiro alvo, segundo alvo, presidente. Na sequência de nossos ataques, minhas igrejas evangélicas. Usufrui do dízimo, prometendo a vida eterna. Jogando os pretos contra os pretos, você sabe como é? Pastores invocam o demônio e falam mal do candomblé. A guerra está só no começo, o racismo é o pior dos vírus. Dentro de algumas músicas que merecem um extermínio. Nesse cabelo duro que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Escova. Espera aí, não faça isso. Manda tomar no o Luiz Caldo e o Piscinho. Invista nas suas tranças, nos tratamentos naturais. Valoriza a negritude, a herança de nossos ancestrais. Colete à prova de bala, racistas estamos usando. Curando, chamando pra guerra, todas as minas, todos os manos. Vamos enfrentar agora a educação racista. Não dê boneca branca para sua filha. Não deixe as crianças se viciarem em televisão. Porque o bicho mau e feio que aparece sempre é o negão. branco. Eles vão querer ser branco, não vão se achar bonito. Por que nunca é visto na propaganda da Sorriso? Assim nós prosseguimos na nossa luta muito árdua. Cidadania e consciência negra são as nossas armas. Da matriarca, nação do mundo, surgiu a matemática, a geometria, a medicina, a escrita lá também se praticava. Se você insistir dizer que o preto é burro, vai ter que alguém me segurar, senão ele aí lhe dá um murro. Sofremos a exploração daqueles branquelos imundos. Quem pintou em um quadro branco de cabelo liso, colocaram olhos azuis. Branquelazeiro daquele jeito, não, não acredito. Isso muito importa, agora irei pintar meu quadro. Jesus Cristo para nós é zumbi reencarnado. A nossa imagem e semelhança, o nariz amassado, cabelo bom, crespo, trançado, dread ouriçado. Agora estou empolgado, zumbi, parece comigo. Nosso espelho está na África, somos negros lindos. Temos a mais velha estética, ouviu racista, vê se pensa. Esses são nossos traços, qual é seu padrão de beleza? Reveja seus conceitos, seja adjetivo de ação e vão. Quando me chamam de marcar, de preto feio, eu não sinto vergonha, isso aumenta a minha autoestima. Característica é resistente ao tempo e ao clima. Orgulhosos somos assim, no toque de nossos lábios carnudos. Negros com negras, sai filho negro formando o exército maior do mundo. Sou blackão, eu sou blackão. Cabelo da desgraça, cabelo da desgraça. Sou blackão, eu sou blackão. Cabelo da desgraça. Dói, racista, dói, né? Dói muito, dói muito. Então escuta aí o peso do racismo. Nós vamos encarar. Nós encaramos esse peso.